Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil, o seu programinha, nesse cantinho do radinho, para quem quer um tempinho para desatinar. Meu nome é Luciano Pires, e hoje abro o programa com uma frase do poeta Flavinho Medeiros. Quando iniciam as convicções, terminam as incertezas e, por consequência, o próprio raciocínio. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Você se lembra daquele depoimento da esposa do Marcos Valério em 2006, naquele lance do Mensalão, hein? Foi chocante, não foi? Principalmente quando os questionamentos colocavam nos holofotes a família dela e a dele. Quando os filhos do casal foram mencionados, pelo menos na minha cabeça, um drama se desenrolou. Deixei de lado as razões sórdidas que colocaram tanto ele quanto ela naquela situação e examinei os acontecimentos com um pensamento humanitário, desprovido de julgamentos sobre o comportamento de corruptos e corruptores. E foi impossível não comparar a família deles com a minha. Os laços de amor e amizade entre marido e mulher, pais e filhos. As consequências da exposição pública dos pais nos filhos. E a forma como a sociedade tratará essas crianças. Imaginei-as na escola. Primeiro sofrendo por causa do pai. E depois vendo a mãe chorando em rede nacional. Senti pena daquelas crianças em 2006 e de todas as outras que serão atingidas nesse processo, que é duro, mas necessário. Fico louco, faço cara de mal, falo que me vem na cabeça. Não digo que com tudo isso fique legal, espero que você não se esqueça. Espero ver você curtindo reggae desde rock comigo. Tá ouvindo essa loucura, hein? Pois é, Fico Louco, com Itamar Assunção. Essa música foi gravada no CD Beleléu, Leléu, Eu, de 1980. Francisco José Itamar de Assunção nasceu em Tietê, em São Paulo, em 13 de setembro de 1949. Itamar acompanhava Rigo Barnabé, ainda em Londrina, e participou da banda Sabor de Veneno, em São Paulo. Experimentou a mistura dos sons do rock com o samba e o funk, criando uma linguagem urbana, trazendo ainda na bagagem sua experiência como ogã no terreiro de candomblé de seu pai. Itamar compunha apoiado na linha de contrabaixo e foi diretamente responsável pela aproximação de uma poetisa, Alice Ruiz, a vanguarda paulista no calor dos anos 80. Itamar Assunção, aqui no Café Brasil. Lembrei-me de uma discussão sobre a questão dos valores pessoais e das convicções. O tema era a senadora Heloísa Helena, que estava prestes a ser expulsa do PT. Na época, eu dizia que admirava os valores da senadora, mas tinha restrições às suas convicções. Valores são ideais que guiam ou qualificam sua conduta pessoal, sua interação com os outros. Eles ajudam você a distinguir o que é certo do que é errado e a conduzir a sua vida com propósito. A senadora manteve-se irredutível no questionamento daquilo que, conforme seus valores, julgava ser um comportamento errado. Foi expulsa e o tempo mostrou que ela estava coberta de razão. Compartilho os valores da senadora e admiro sua fibra. Mas, diferente de valores, as convicções são crenças em alguma coisa sem necessidade de provas ou evidências. É aquilo que é aceito por uma pessoa como verdade. E a senadora, petista de primeira hora, era mais uma das raivosas vozes que combatia qualquer iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso, independente do mérito, em nome de convicções discutíveis. Foram essas convicções que atrasaram o Brasil em vários anos, que impediram a aprovação de leis e propostas importantes, que desdenharam das ideias que não combinavam com suas verdades. Pois o que assistimos nos últimos anos foi uma revelação chocante envolvendo valores e convicções. O PT, eleito pelo voto direto de mais de 50 milhões de brasileiros, trazia em seu programa valores fundamentais que lhe garantiram a imagem de partido ético e honesto, interessado no desenvolvimento do país, na defesa dos indefesos, da justiça social. Mas, infelizmente, partidos são formados por pessoas. E o que se vê neste momento são pessoas para as quais valores éticos como honestidade, generosidade e respeito ao próximo não são prioridades. Essa turma tem, no máximo, convicções. A principal delas, de que estariam acima da lei, acima do bem, acima do mal. Coitados! Convicções que não fundamentam-se em valores éticos são apenas bravatas. E pobres dos que educam seus filhos com bravatas. Quem arrasta os dias quando você está fora? Quem empurra as noites para que você entre? Quem colocou entre nós? Quem colocou entre nós esses parênteses? Você está ouvindo Quem, de Itamar Assunção e Alice Ruiz, na interpretação de Marcos Suzano. Itamar Assunção foi o mais assíduo parceiro de Alice Ruiz, Alzira Espíndola e Nausete, e também parceiro de Tetê Espíndola até que ele morreu em 2003. Poeta e músico genial, viveu à margem da mídia, recusando-se inclusive a editar suas músicas e a entrar no que chamava de sistema. Negro, foi parar na cadeia com 23 anos de idade, quando esperava um ônibus na rodoviária de Londrina, com sua mala e um toca-fitas. Passou 5 dias preso e incomunicável, num cubículo com mais uns 15 caras lá dentro, todos de cócoras, porque não havia espaço para deitar. Itamar afirmou que não usou essa experiência em música, no entanto, é interessante notar que a primeira banda que formou chamava-se Isca de Polícia. E até hoje, é difícil alguém pensar em Itamar Assunção sem chamar pelo Nego Dito. E por falar em convicções, eu me lembrei de um outro lance interessante, com aquele furacão Katrina que deixou New Orleans coberta de água. Eu imaginei, quando vi aquelas cenas, que a gente ia ver um show dos Estados Unidos. Fiquei à espera de milhares de helicópteros, de carros anfíbios da Guarda Nacional, do Exército, esvaziando a cidade em algumas horas e salvando não só as pessoas, mas prédios e empresas. Preparei-me mais uma vez para morrer de inveja da competência daquela gente em resolver os grandes problemas enquanto nós, aqui no Brasilzinho, não conseguimos nem tirar as crianças das ruas. Mas os helicópteros não apareceram. As pessoas entraram em desespero e muitos morreram. E chegaram notícias sobre saques e uma confusão tremenda, um show de falta de informação e de erros. Era o Incompetence Day. Ué, cadê aquela espetacular estrutura logística e tecnológica que invadiu o Iraque, hein? Cadê os planos e as estratégias minuciosas que garantem a maior potência do mundo, a liderança política e militar? Não tinha. Pela segunda vez, a primeira em 11 de setembro de 2001, os poderosos Estados Unidos da América mostraram-se vulneráveis e incompetentes como qualquer país de terceiro mundo diante das grandes catástrofes. E catástrofes anunciadas, pois tanto os atentados às Torres Gêmeas quanto a possibilidade de um furacão na região de New Orleans tinham indícios claros de que poderiam acontecer. Mas ninguém deu bola, o que nos dá uma pista das prioridades dos Estados Unidos. Café Brasil. Nos Estados Unidos de hoje, ou pelo menos por parte das pessoas que dirigem o país e as grandes corporações, a prioridade é a manutenção do processo de globalização. Mas não aquela globalização que nos é vendida diariamente, aquela da distribuição de oportunidades para todos. A globalização que lhes interessa é aquele processo de mão única que protege seus interesses. E não há viés ideológico nessa análise. Lido com os estadunidenses desde 1982. Tempo suficiente para entender que sua visão do mundo tem só um ângulo, o deles. E com os olhos e bolsos voltados à proteção de seus interesses econômicos pelo mundo, esqueceram-se de olhar para dentro de casa. A passagem do Katrina, como o 11 de setembro, é uma lição. Após 11 de setembro, os estadunidenses aprenderam onde fica o Oriente Médio. E depois do Katrina, descobriram o Golfo do México. Estava certíssimo quem disse que as guerras e tragédias foram um instrumento que Deus encontrou para ensinar geografia para os estadunidenses. E a nós, Brazilians, resta o consolo de saber que não estamos sozinhos. Incompetência também se escreve em inglês. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, no entanto você me se toca. Ainda diz que a vida não é nada mais que um beijo na boca. Olha, baby, não devo mais existir. Na verdade você é mais louca. Porque tudo não vai dar você mais além de um beijo na boca. Ora, ora, meu bem. Você está ouvindo Beijo na Boca com Itamar Assunção e a banda Isca de Polícia. Eu ouvi essa turma tocando isso ao vivo no Teatro Lira Paulistana em São Paulo, no início dos anos 80. Me lembro até hoje do impacto que foi ouvir um negócio chamado Reggae Music quando a gente nem sabia o que era. Beijo na Boca com Itamar Assunção no Café Brasil. Beijo na boca. Olha, baby, não devo mais existir. Na verdade, você é mais louca. Não pode ser mais além de um beijo na boca. Ora, ora, meu bem, não é sempre que o amor se resume num ponto de vista. Por isso, baby, eu não vou mais me iludir com o seu beijo. Quando eu fiz a minha viagem ao Everest, no ano de 2001, encontrei gente de todo mundo. Numa das passagens do meu livro O Meu Everest, eu conto da experiência de ir conversar com duas mulheres que estavam próximas, observando os alpinistas que desciam da montanha. Perguntei de onde elas eram. Eram duas barangas, cheias de pose, que, como se eu as estivesse importunando, disseram America. É claro que eu sabia que elas queriam dizer Estados Unidos, mas eu tive vontade de dizer, pô, eu também sou da América, vacas. Afinal, quem deu a elas o direito de usar o nome do continente, hein? E de me esnobar no Everest? Elas são da América do Norte e eu sou da América do Sul. Mas somos todos da América. Metidas, eu fiquei louco. Do jeito que eu tô agora. Pausa para os comerciais. Chocolate diferente, chocolate diferente, novidade da Nestlé. Na boca da gente realmente é diferente. Realmente só a Nestlé. Diferente, diferente, diferente. Soufflé, soufflé. Novo chocolate Nestlé. Eu adoro soufflé. Aliás, eu tenho uma pergunta. Por que que soufflé é o único chocolate que a turma vende aqui nos faróis em São Paulo, hein? Eu não entendi isso. Mas vamos em diante. Acho que esse lance de americanos acontece com essa gente por causa de Cristóvão Colombo, que descobriu a América quando chegou aos Estados Unidos. Mas, peraí. Durante sua primeira viagem, Colombo desembarcou apenas em São Salvador, em Cuba e no Haiti. Só desembarcou no continente em sua terceira expedição em 1498. E nem sei se foi nos Estados Unidos mesmo. Portanto, quem deveria reivindicar o nome América devia ser Fidel Castro. Pois essa semana eu recebi um e-mail de uma leitora que reclamava por eu ter chamado a secretária de Estado, Condoleezza Rice, de norte-americana. Como é que ficam os canadenses? E os mexicanos? Disse a leitora. É verdade. América do Norte são Canadá, Estados Unidos, México e Bahamas. Quem deu aos nativos dos Estados Unidos o direito de usar o nome do hemisfério junto ao do continente, hein? Condoleezza Rice é estadunidense, disse a minha leitora. Claro. Nasceu no Canadá, canadense. Nasceu no México, mexicano. Nas Bahamas, eu não tenho a menor ideia, mas nos Estados Unidos, estadunidense. Tomei então uma decisão. Nunca mais me referirei aos Estados Unidos como norte-americanos ou como americanos. Eles não têm esse direito. Sem insistirem, então, me julgarei no direito de não usar mais brasileiro para designar a minha origem. Vou usar sul-americano. Ou melhor, vou usar americano também. Eu quero ouvir eles reclamarem. Já pensou que chique, hein? Eu lá na Holanda e a turma me perguntando de onde eu sou, eu vou falar America, de boca cheia. E só falo Brasil se pedirem para detalhar. Sabe como é, né? Vou preparar imediatamente um projeto de lei e mandar para o Congresso. Ter um fim bem no meio, nenhuma rima em or, um começo que não veio, nossa história de amor. Seja meu ver, seja tanta, como quem resiste resistir, como quem deseja. Meu ver, seja, seja, sorriso que te visite, a brisa que te beija e que te festeja. Não, tristeza não. Você está ouvindo Tristeza Não, de Itamar Assunção e Alice Ruiz, com Carlos Navas. Itamar Assunção faleceu vítima de câncer em 12 de junho de 2003. Mais do que um grande compositor, o Brasil perdeu um gênio, um mito, aquele que mais inovou na música paulista. Ter um fim bem no meio, um começo, nossa história de amor. Como quem resiste, a brisa que te beija e que te festeja. Ter um fim bem no meio, nenhuma rima em ouro. E vamos com mais um daqueles textos inspiradíssimos de Rubem Alves, hein? O nome é O Sonho dos Ratos, ou podia ser também A Grande Coincidência. Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum, um queijo enorme. Amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bom, bem pertinho é modo de dizer, né? Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia dormir. Mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo. E era uma vez um ratinho. Café Brasil. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam com um cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniam-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato, não se sabe bem para quem, e chegaram mesmo a escrever livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia o outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse? Sonhavam. Nos seus sonhos comiam o queijo, e quanto mais o comiam, mais ele crescia. porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados. Eles não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados e gritando: o queijo já! Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, eles diminuem. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. E os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam cada um para a boca dos outros, para ver quanto do queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram, arreganharam os dentes, esqueceram-se do gato. Eram seus próprios inimigos, e a briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas, e, ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram a chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos. Qualquer pedaço de queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que esse pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas, como rato algum jamais abandonou um queijo, os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Vou tirar do dicionário a palavra você, vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário e no seu lugar vou colocar outro absurdo. Vou tirar suas impressões digitais da minha pele, tirar seu cheiro dos meus lençóis, do seu rosto, do meu gosto. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que havia acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E compreenderam então que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Mas chega um dia em que os ratos fortes começam a brigar entre si, e as denúncias de que um rato está comendo mais que o outro começam a aparecer. E daí chega um gato, bem mais forte do que o primeiro, e os ratos são confinados nos seus buracos de origem. Coincidência ou não, estamos assistindo os ratos devorarem o queijo. Vou tirar o sentimento do meu pensamento, sua imagem e semelhança. Vou parar o movimento a qualquer momento, procurar outra lembrança. Eu vou tirar, vou limar de vez sua voz dos meus ouvidos. Eu vou tirar você e eu de nós, o dia inteiro não tinha. E assim, ao som de Vou Tirar Você do Dicionário, de Itamar Assunção e Alice Ruiz, com Zélia Duncan, que eu vou me despedindo do Café Brasil de hoje. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Vamos ver quem veio, hein? O poeta Flavinho Medeiros, Rubem Alves, Itamar Assunção, Alice Ruiz, Zélia Duncan, Marco Suzano e Carlos Nava. Que belo time, hein? E onde é que você encontra a gente assim, hein? Onde, onde? É só aqui, no seu Café Brasil. Gostou, hein? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe a sua mensagem na operadora 11-4195-6343. Eu vou repetir, operadora 11-4195-6343. E terminando de vez, uma daquelas frases de Milor Fernandes. Não devemos resistir às tentações, elas podem não voltar. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.